Azul 27, could you request the 10? 742, descend 4,000 feet, Coritmo 020. 4,102, clear. Romeu, Golf Romeu Quebec, no solo 05. Confirme empate destino. 4-4. Autoriza o backtrack. Golf Romeu Quebec, autorizado o backtrack. Reporte livrando, taxi aí, Oscar. Reporte na livrando, taxi aí, Oscar, Golf Romeu Quebec. Fator 16, autorizado a decolar, pista 10, vento 150 graus, 09 nós. Cliente, acionar frequência livre, Golf Romeu Quebec. Obrigado. Pastor, 16, decolado ao 06, chame controle 120, decimal 8. Controle 1208, boa tarde. Azul 2773 foi direto Duna, informe de áudio descida. Alemão. Passa. Capitã 3895, Dael, nível Sedlin. Controle de Salvador, tá? 3295, posição da El, cruzando o nível 120. Vigilância radar. controle, pastor 1-6. Pastor 1-6, contato radar, suba nível 100, direto coral. 1-6, 100, direto coral. Salvador, bom dia, 3216, informação mais, 3216 para 1516. 3216, via Mar e desce para 050. 050 via Mar, 3216. Por gentileza, confirmar se está aqui, sol. 121-1. Tá. Papa Romeu, Golf, Romeu, Quebec. Golf, Romeu, Quebec, prossigo. Por gentileza, Golf, Romeu, Quebec solicita transfer aqui na parte 4 para 5 pessoas. Viatura para 5 pessoas, correto. Irei informar em ferro. Confirma a parte 4? Parte 4. Confirma é Golf, Romeu, Quebec. Golf, Romeu, Quebec. Graças e tenha um bom dia. Para descer do azul 2773. 2773, desça para 4000 pés, ajuste 1020. Para 4000, 1020, vem para a gente fazer velocidade. Itáfio, 6356, está livre o procedimento, senhor? Na DLS, ajuste 1020. Perfeitamente. Na 3895, chame centro Recife, frequência 121, correção 12251. 251, obrigado. Viu de voo 350, via Upper Zulu 17, restante conforme rota. Saída PUCA, transição Alfa Romeo Uniforme. Decola 1-0 com curva esquerda, código 5523, controle 1208. Confirma o código 5523. 3-0-3-0, da Brasil 17, conforme PUCA, Aru, pista 10, curva esquerda, 5523-1208. Autorizar pushback acionamento 08, chame táxi. Azul 2. Azul 2742, reduce our speed 200 knots. After pilot position, clear descent via Bonfi arrival to 2000 feet. Roger, reducing speed now to 200 after pilot. Perform the pilot arrival. Descent to 2000, Azul 2742. Bonfi arrival. Bonfi arrival. Vai estabilizar, tem ao 2 de julho à vista, Xoné 6356. É 356, chame a torre 198, decimal 95. 2895. Boa tarde, torre, Oxané 6356. Oxané 6356, ajuste 1020. Continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Continue e aguarda. Jet 7, aproxima. 45, 4 no cabelo, tudo para conta. Papapá, Zulu, Juliette, Sierra. Autorizado. Salvador, Lourenço, Carlos Lourenço. Via corredor Axé, o número 10, decolando a 97 com curva direita, restrito no número 10. O código 55012, controle de saída 120, decimal 80. 55012, no transponder, decola da 97, curva direita, restrito com 1000, confirmando o destino Serra Delta Limão. Gente, Serra Delta Lima Oscar. Para o táxi Ocean, 062, 3 horas. No 1-4-5 confirmando, é 1-4-5 a bordo? 1-4-1-41. Gente, autorizado, táxi até o ponto de espera da 1-0, torre 1-8, decimal 95, ajuste 1-0, 2-0, poxa, negativo, 1-3. 1-0, 1-8, 95, 1-0-2-0, papá, papá, Juru, Juliette, Terra, correto? Para o Gono 864, para o estacionamento 11. Para o estacionamento e táxi. Papapá, Zulu Juliette Serra, autorizado o feedback, reporte na Papá para ingresso. E informando na Papá para ingresso, Zulu Juliette Serra. A 3216, reduza para 2209. 2209, 3216, 1 Zulu Juliette Serra, confirmando, chame para o táxi. Chamara para o táxi, Zulu Juliette Serra. Ente para serviço de informação de voo e alerta, frequências do centro Recife, 12545, alterna 12685. 12545, alternando 12685. Um abraço, um abraço. Localizer and runway site, G7742. G742, call tower 118.95. 118.95, salam. 02773, desça para 2000 pés, autorizado ILS. 2000, autorizado ILS, 02773. Autorizado táxi, reporte na Papá para ingresso à pista. Salvador Tower, good afternoon, Azul 2742. 1-0. Redução a seu critério, subvetor vai manter a proa, limitada ao localizador, descendo para 2000 pés, 3216. Só 020. Do Serra Índia Queen, Serra Índia Romeu Índia. O número está restrito, restante da subida até o 045, coordenando com o controle Salvador. Decola da 17, direita no Axé. Achando o código 5526, controle de saída 208. 150 degrees, 08 knots. Roger, clear cylinder, route 2742. Echo Delta Fox, confirmo para B. Tio no zero no parte 5 para acionamento, táxi de decolagem, chama a torre no noite decimal 95, o ajuste do altitude no 020. Alfa, né? 6356, Lebron. 6356, Alfa, Juliette, portão 62. Alfa, Juliette, portão 062, Alfa, né? 6356. 32, alterna Salvador para o táxi. Papatango, Eco Delta Fox, foi Salvador, prossiga. Confirmando, gol no 864. Aguarda para início de táxi. Aguarda no 864. O Juliette 356 na escuta? Na escuta, senhor. Condições de manter antes da Juliette após a passagem do Boeing da Gol ingressar via Juliette para o portão 62? Pode ser, senhor. Tem condição, senhor. Gente, Gol no 864, autorizado até o ponto de espera, torre no 8 decimal 95, ajuste no 020. Até o ponto de espera lá do 895. Vamos ver. Gol no 864, agilizando o táxi, por gentileza. Ok, está agilizando. Juliette 6356, após a passagem do Boeing da Gol, taxiando em direção ao ponto de espera, ingressa Juliette, portão 62. Gente, após o Gol que está iniciando o táxi, nós vamos aguardar e vamos seguir para o 06, Juliette 6356. Obrigado. Bom voo. De volta. Na 6213, autorizado, alinhar e manter, pistão 0. Alinhar e manter 1-0, 6-2, 4. 6-1-6, autorizado, interceptar nessa proa, reporte estabilizando. Estabilizado na ILS, azul 2773. 773, chame a torre 1-1-8-9-5. 18-9-5. Papapá, Zulu, Juliette Serra, autorizado a decolar, pista 17, vento 140 graus, 109. Ciente, livre decolagem, Zulu, Juliette Serra. Juliette 6213, autorizado a decolar, pista 10, vento 140 graus, 109. Batango, Eco Delta Foxtrot, prossiga. Batango, Eco Delta Foxtrot, táxi autorizado, reporte na Papá para ingresso. Espera pronto, gol no 864. Via Mari. Sou 3804, Via Mari desce para 2000 pés, ajuste no 020. Via Mari, 1-0-20, ajuste. 3804. Sou 3216, chame a torre 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, tá volta, bom dia. 1-2-0, décima 8. 208, boa tarde, Feliz Dia dos Pais, vamos ver aqui. Tá grande aqui, a Deus, por favor. Faz tudo no meio. É, qual o ponto significativo após coral? Decolada a pista na zero direita, após código 5537, controle 1208. Salvador, boa tarde de papapapá, Zulu de Leste Serra. 208, com minha 293. Papapapá, Zulu, Juliette Serra. Zulu, Juliette Serra, mil pés. Baixa. Gente, mil pés, baixa, o Zulu de Leite Serra. Contando em Salvador, o Chanel 6213. 6213, contato radar, suba 360 via Dayal. 360 via Dayal, 6213, só com a velocidade de Leda, direto da presente. Autorizado, Leda. Muito obrigado. Azul 5021.4. Ah, você está com dificuldade. Seis no solo, as 27. Entre pista direita, chame solo 121, décima 1. Direita 21, um, obrigado, senhor. Estamos na frente, já boa, na primeira rotatória. E está com 5 minutos para descida, ali naquele grau. Gente, autorizado direto rotatória. É, 3.500 pés autorizado, pronto. A descida autorizada a 3.500 pés, pelo grau. Pouso na 10, 732, 16. Ah, é ideal, pro destino 245, senhor. Gente, autorizado direto. Autoriza acender para o 2500 pés? Autorizado. Nossa, nossa, vai estar atrás. Pra isso. Na final da 10. Pastor, nomeia controle. Pastor, nomeia 3 milhas para posição coral, serviço radar encerrado, mantenha nível de voo 100 e chame Ilhéu. 120, décima 1. Boa. Salvador, está 3804. Prossiga. A possibilidade de voar na segunda? 3-0, livre pista direita, chame solo 121, décima 1. Pista direita, 21, bom dia. Bom dia. Tá com Delta Foxtrot, autorizado, decolar, pista 17, vento 150 graus, 09 nós. Sempre decolagem aqui dessa forma. Paulo, bom dia, tá 3 voz da manhã. Sol 3, 2, tudo bem? Senhor, pode confirmar a frequência 3, 2, tudo bem? Sul 2, 1, décima 1. 2, 1, 1, obrigado. Ou 1864, autorizado. Decolar, pista 10, vento 140 graus, 10 nós. Decolar, boa noite, 64, a 10. 5021, é o solo voltando? Chame, controle, 120, decimal 8. 120, muito grato. Tudo pronto, está livre. Azul 5021, aeronave da Tana Alfa, aguardando o portão 03. Ok, então. Salve Salvador, bom dia, gol no 454, centro da Mike para autorização, confirma. 35, nível 045. Autorizado, direto Siri, submantenha o nível de voo 045. É, TN Delta Fox, autorizado 045, direto Siri. Oceana 6213, chame o centro Recife, frequência 125.1, alterne 133.25. 125, 133.25, bom dia 6213. Bom dia. 2067, posicionamento 10. Autorizado, chame táxi. Controle ataque 2067. Voo no 864, boa tarde, contato radar, suba para o nível de voo 350, saída PUCA. 350, na saída PUCA, 1864. Cheio. Copiando, 44. Autorizado, Sierra Bravo, Charlie Fox. 15360, conforme rota, saída Arbor, após boa posição é Lafa, após voo nítido, intercepta Bezu 21. Decolagem pista 0, curva direita, transponder 5545, controle Salvador 120, décima 8. Sente autorizado, confirme da 360, via roda plana, decola na Arbor, Lafa. Pistão 0, primeira curva direita. Hoje ele é direto nítimo e apresurou 21. 5545 ao transponder, o controle é 08, voo no 454. Transponder 5545, voo no 454. 5545, 44. Protejamento correto, chame pronto, puxa acionamento, portão 4. Senda. Controle, alguma chance de voar na proa de Aracaju, voo no 864? Voo no 864, aguarde coordenação. Obrigado. Para o passo 5021, nós temos 81, a bordo, controle do 40 de autonomia, eu sou na Serra Brava, Roberto Pato. Confirme, tamanho de PAP? 81. Azul 5021, táxi aprovado, até ponto de espera da piscina 0, direita via Índia, ponto de espera torre 18.95, NH1 020. Pô, muito obrigado, controle direto Maceió, no 864. Tá, 3804, desça para 2000 pés, O ajuste no 020, autorizado a finalia 7 e reporta estabilizado. 2000, autorizado o XC, reportará estabilizado, 3804. Papapá, Zulu, Júlia Sierra, em como você se mais de pouso? Te mando ao 48, senhorita. Experiência a 27 milhas, sudeste Salvador, da presença de radar encerrado, frequência livre, o Zulu, Júlia Sierra. Autorizado alinhar e decolar, pistolo 0, vínculo 50 graus, 109. Libraniar e decolar a 25 da 2. 2 a bordo, 4 horas e 2, ligue galeão. Galeão 067, taxa aprovada até o ponto de espera da pistola 0, via parte 1 da taxa Índia. Ponto de espera, torre 1-1-8-9-5, VNH-1-0-2-0. Pátio Índia, ponte espera de 2,95, voo 2067, uma boa. Boa. 8,5. 1,25, 45, 1,26, 85, voo 1,8, 64, obrigado. Azul 5021, decolado 40, chame o controle 1209. Azul 5021, obrigado, boa tarde, até a próxima. Oi, Salvador, boa tarde, 2067, onde é a espera da 1-0, pronto. Espera 2067, mantém a posição. Vai, manter 2067. Por Salvador, boa tarde, tá 3204, sinal 90. 021, no contato radar, suba para nível de voo 360, após 2000, voe Leda. Sobe a 360, após 2000 pés, direto Leda, 150, 21. Copiado. Na presença, serviço radar encerrado, a 23 milhas sobre Salvador, frequência livre para autocoordenação, Papa Tango, Eco Delta, Foxtrot. Olha, vai tentar um pequeno desvio pela direita, Lima Kilo Bravo. Passando Lima Kilo Bravo, sim, que após o desvio rotatória e desça para 2500 pés. O ajuste no 020. Presente após o desvio dessa 2500 pés na proa da rotatória Lima Kilo Bravo. Gol 2067, autorizado, alinhar e manter, pistão no zero. Alinhar e manter, 2067. San 3804, no solo 43, livre pista à direita, chame solo 121, décima 1. Solo 211, da 3804. Boa tarde, tanque está aprovado via Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette para o 05. Azul 4167, good afternoon. November is information. Clutch for Sierra Bravo Kilo Papa, flight level 340. Via Upper Zulu 10 after according your flight plan. The dial departure. Motive transition. Departure from runway 10 after departure right turn. Squawk code 5547. Departure Salvador Control 120.8. Roger. We are clear to taxi at Salvador 340. Departure runway 10 right turn. Dial departure. Motive transition to turn up to 10. Squawk 5547 and departure control system 120.8. Red back, alright, come arrange for push and start up, Azul 4167. We'll put push and start up, Azul 4167. controle Salvador, Gol 2067, boa tarde. Gol 2067, boa tarde, contato radar, suba para nível de voo 360 e voe Leda. Voando Leda, 360. Azul 5021, chame o centro Recife, frequência 1251, alterne 13325. 251, 3325, 5021, obrigada, boa. Boa. Gol 2067, decolado aos 46, chame em controle 120-8. Papatango, Lima, Quilo Bravo, desça para 1.500 pés, o ajuste no 019, reposta na rotatória, visão ao campo. Desça 1.500, transformar na rotatória, visão ao campo, Quilo Bravo. O Quilo Bravo já está visão ao campo, Entra, aguarda a referência. Salvador, boa tarde, boa noite, 6867, informação Mike para Brasília. Boa noite, 6867, boa tarde, informação November, autorizado Brasília, nível 360, via Persona 7, saída Arbor, após voo, posição Elefa, decola pista no zero, curva direita, transponder 5554, controle Salvador, 120-8. Boa noite, 67, autorizado Brasília, nível 360, via Persona 7. Saída Arbor, transição Elefa, decolando 0, curva direita, transponder 5554. Controle 1208. Protegimento correto, boa noite, 67, chame pronto para estacionamento, portão 07. Boa noite, 67. Papatango, Lima, Quilo Bravo, chame a torre, 1895. 1895, Quilo Bravo. Ô, Papatango, Lima, Quilo Bravo. Tango, Lima, Quilo Bravo, reporte na curta final da pista no 7, vento 150 graus, 079. Quilo Bravo. 2067, chame o centro Recife, frequência 1251, alterne 13325. Pode repetir a primária? 1251, a secundária 13325. 251-3325, 2067. Sinal, vasto travado aqui no Bravo. Sapatango Lima, aquilo Bravo, pouso autorizado, pista no 7, vento no 50 graus, 089. Tá. Tango Lima Quilo Bravo no solo 53. Confirme e parte destino. O estacionamento é largada, vai ser. Gente, está autorizado. Quando estacionar, frequência livre. Obrigado, senhor. Bom dia. Solo bom no 4-4, posição 4 para pushback na mesa. Ah, autorizado, chame táxi, gol no 4-5-4. Sim, é dentro de posição na mesa, gol no 4-4. 254 para o táxi, 178 a bordo, 2:57 de autonomia alterna, campeão. No 454, táxi aprovado, até o ponto de espera da piscina 0, direita via Índia, ponto de espera Torre, 18 decimal 95, NH1 na 0, 19. Paciente, Lisa Park, táxi, ponto de espera via Índia, na 218 95, 109, ajuste pelo 454, obrigado. Controle, voo 396. 454, quanto era da 10? Voo 1454, autorizado, alinhar e decolar, pista 10, vento 150 graus, 099. Vento livre, alinhar e decolar, pista 10, voo 1454. Boa tarde, está 32, ano bem, informação 90, visualização Fortaleza. 32 no meio, informação November confere, autorizado o aeroporto de Pinto Martins, nível 370. Via Upslo 19, Bangu, DCT Abuco, após DCT Destino. Saída Momo, transição Froti. Decolagem piscina 0, curva à esquerda. Transponder 5560, controle 120, decimal 8. Autorizado ao aeroporto de Pinto Martins, 332 no meia, via Upper Zulu no norte, Bangu, após direto a Buco, direto Fortaleza. 370, Momo, Frote, com curva esquerda. 5560-1208, 332 no meia. 332 no meia, contei somente a transição. Frote. Certo, chamei pronto para o estacionamento, portão 03. Formará quando o próximo 3219. Dois, chame o controle 120, decimal 8. 208, obrigado, hein? Um bom dia do pai. Igualmente. 4.000 pés, o ajuste no 019 via chegada bom. Descendo para 4.000 pés, está no 09 via chegada bom, ponto 255. 59, ciente da November, solicitou direção de tráfego para Serra Bravo, Charlie Foxtrot, nível 340. Azul 2759, informação November confere, autorizado. Serra Bravo, Charlie Fox, nível 340. Rota conforme, nível... Corrijo. Saída agora após boa posição, Elefa. Após DCT, Tozop, intercepta Pesulo 21. Decolagem vista no zero, curva à direita. Transponder 5563, controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado para Serra Bravo, Charlie Foxtrot, nível 340.